Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o Disco do Dia hoje apresenta o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao lançamento de Lucila Novaes, o álbum É. Começamos com a música título É, de Gonzaguinha. Lucila apresenta um disco leve e agradável, com arranjos arejados e uma procura de caminhos harmônicos originais e rebuscados. E o resultado combina como uma luva com a sua voz. No repertório, regravações valiosas, como a música de Gonzaguinha que abriu o programa, e inéditas como Quem Viver Verá, de Juca Novaes e Rafael Altério. Escute. A mão na navalha, o gesto de um protetor. Deus pôs a mão na mistura e temperou. Mas só que essa feitura o diabo amassou. Dias de mãos para o alto, o salto. De luzes no asfalto, num clima de assalto e pavor. E o nosso eterno futuro que não chegou. Rogo de novo pros búzios e pro meu babalaô. Quem viver verá justiça nessa terra de São Salvador. Produzido por Thomas Roth, com J. Júnior e produção executiva de Kika Simões, o disco conta ainda com a participação dos músicos Queco Brandão, Marcelo Mariano, Marcos Teixeira, Conrado Góes, Thiago Big Rabelo e outros ainda. Confira no clássico de Henrique Vogeler, Luiz Peixoto e Marques Porto, Linda Flor, Ai Ioiô. Ai Ioiô, eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando o zóio eu abri, quis gritar, quis fugir. Ai, ioiô, tenha pena. mais uma inédita no álbum de Lucila Novaes, Ao Ligar a TV, de Dani Black. O disco do dia hoje apresenta o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao lançamento de Lucila Novaes, o álbum É. Um disco do selo Lua. Mais informações sobre a artista e seu álbum no site www.luamusic.com.br. Reescute na rede esse programa ou nossos anteriores acessando www.discododia.com. Você pode também falar conosco em nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus pedidos, comentários, sugestões e, por que não, elogios, se você curtir.